Das Copa. Autorizado para Congonhas, 360 nível, decolada 10, saída da El Leda Bridge, intercepta pelo Zulu no meia, breve até o Zulu Bridge. 5566 é o código transponder, 120 do sinal 8 é o controle. Chama correto, chama pro push. Aguarda, por gentileza. Texas Go 1983, 99 on board, 4 hours and 50 minutes, and this alternate will be Continuous Go 1983. Approved taxi, the Crow Engine Alpha, hot point 1 and 8, 6, altimeter 1983. 983, via Engine Alpha, body short, 186, Go 1983. Zona 397, fica condicionado, assim que a aeronave da companhia passa a retaguarda, autorizado o push no 03. Alinhar e decolar Quebec 150 com 8. Final, torre 1-2, decimal 6. Deixa, mas torre 286, 3296. Gol 1260, autorizado, final LS, reporte estabilizado no localizador. Reporte será estabilizado, localizador, gol 1260. Take position. Hot card, runway 10, go 1983. Ok, mantém position, mantém position. Vitor Mike Deck, decola os 24, chame agora o controle no 208, bom voo. 208, bom trabalho, Vitor Mike Deck, chama o controle. Controle Salvador, tô passando o Vitor Mike Deck, decolou, nossa, escuta. Vitor Mike Deck, no meu peso, no corredor Axé. Reporta na farol da barra. Meu peso Axé, reporta na farol, Vitor Mike Deck. Salvador, um bom dia ao Tan 3296, no externo baixado de Salvador, final do zero. Ponto autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 99. Autorizado, pouso na 10, Tan 3296. Ali mantém, braço esquerdo. Gol 1397, 133 a bordo, alterna com 20, 0440 autonomia. Lima, line up and wait, 1983. 983, line up and wait. India Alpha, 286, Gol 1397, obrigado, muito obrigado. Mantenha a posição, Bravo Kiluiski. 896, sala 27, direito no 219. Sim, direita 219, obrigado. Utilizou o voo 1260. Gol 1260, completa a aproximação final, torre 198, decimal 6. 186, gol. Segue via Alfa Juliette para o Meia Dúzia. Em Alfa Juliette para o Meia Dúzia, então, 3296. Torre Salvador, bom dia. Golo 260 está estabilizado no IRS e com o trem baixo, executado. Aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia, o no 260. Mantenha a aproximação. Mantenha. Passão 397. Mantenha a posição, 397. São 260, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 40 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, gol na 260. Nine 3 at 3-0, contact in El Salvador, departure is on 2120.8. 10-08, to go 1983. So long. Salvador departure control, good morning, go 1983. Go 1983, radio contact, decline to 2530, dial departure. Up to flood level 360, dial departure, go 1983. Passou através da barra, o Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, frequência livre, coordenação. Frequência livre, coordenação, Victor Mike Quebec. Luiz, que livre decolagem, cabeceira 17, vento no 40 graus, 9 nós. No 7, ali mantém. Ali mantém, 10, gol, 397. No 260, salão 32, direito, no 219. Livre, chama solo, por favor. Salão 32, direito, no 219, 260. 219, gol, 260. Salvador, bom dia, Gol 260 de Plantão. 260 prossegue via Alfa, bilhete para o 08. Alfa, bilhete para o 08, Gol 1260. Luiz, que decola 3-3, curva esquerda de imediato e cruza o campo. Salvador, Xanar 6140, portão 2, pushback, estacionamento. Autorizado, puxa estacionamento, chama táxi, deixa. Autorizado, chama o táxi 6140. Gente, Chique Luiz, que manda, ele vai pra onde? Bora que é guardando transferência. Mantendo-se longe do eixo de decolagem, tá ok, que Luiz? Que nesse momento não vai ser autorizada a decolagem do Gol que tá alinhado aqui, cabeceiro na zero. Gol 1397, informo que nesse momento teve o cruzamento do campo, tem um tráfego prosseguindo no litoral norte, não interfere com a sua decolagem. Livre decolagem, cabeceira 10, vento no 50 graus, 99. Bravo, que Luiz, manterá um no meu pé, uma corrida forte. táxi Oceaner 6140 com 106 a bordo, 3 horas e 45, alterna Aracaju. Prosseguindo Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 no altímetro. Índia Alfa, ponto de espera, torre 18.6 com 1017 Oceaner 6140. Bom dia. Salvador, bom dia, Oceaner 6140, ponto de espera, pronto. 6140, Alinda, cola cabeceira 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinda, cola 10, 6140. Runa 397, chame centro Recife, 1251, alternativa 133, sinal 25. Ficou 3725, bom dia, obrigado. 42, chame controle 1208, bom voo. 1208, 6147. Controle Salvador, muito bom dia, Oceaner 6140, decolado, passando 1500. Oceaner 6140, contato radar, pelo 350, sai da PUCA. 350, perfil da PUCA, 6140. 370, é ponto. 140 voo e Romeo Fox 0118. Romeo Fox 0118, Xander 6140. Salvador, bom dia, Passacargo 9829, informação Mike. Passacargo 9829, bom dia, prossiga. 370 para Recife, chamado 20 da próxima, mas pronto para cota assim que a senhorita tiver autorização. Eu recebo 00 assim que eu tiver a paga, ok? Na sua escuta, muito obrigado. Prepara a Pucaracaju. Pucaracaju.